Capítulo 5. As posições do indivíduo perante a lei. Falamos no primeiro capítulo do princípio de retidão, sobre o qual se baseia a lei. Ele corresponde a um princípio de equilíbrio e justiça, o qual faz parte da ordem de que é feita a lei. Vimos então que existe este outro método de conceber e conduzir a vida. Podemos agora perguntar-nos se, para vencer, ter sucesso e resolver o problema da sobrevivência, há somente o método vigente em nosso mundo, pelo qual se deve ser o mais forte e hábil para triunfar na vida, ou existe de fato outro método também? Qual é então a sua técnica e a que resultado ele nos leva? Aquilo que dissemos até aqui sobre a lei e a sua retidão pode levar-nos à dúvida de que o outro método possa ser mais lucrativo e superar o sistema honesto e meritório, no qual se possui um valor real, mais útil do que impor-se à força. Seria revolucionário admitir que o sistema da justiça, com a consequente defesa automática do indivíduo por parte da lei, possa substituir com vantagem a justiça feita com os próprios meios, como é o método vigente no plano animal. Isto seria uma reviravolta, pois o justo, mesmo sendo fraco, tornar-se-ia um vencedor, porque está protegido pela lei, enquanto o homem injusto, que, por ser forte, impõe sua própria lei, tornar-se-ia um vencido, porque, sendo um rebelde, teria a lei contra ele. Tal estranha afirmação da superioridade de tal método, com a vitória segundo a justiça, como quer a lei, não é infundada, mas baseia-se em vários fatos. Primeiro, é evidente que o velho sistema não resolveu o problema da convivência social pacífica. Segundo, aquele sistema não é mais válido, porque se tornou contraproducente e, portanto, deve ser eliminado quando se passa do velho estado social caótico ao orgânico. Terceiro, esta afirmação é corroborada pelo fato de podermos controlar a sua veracidade, porque hoje está se iniciando a passagem para o estado orgânico, em razão da qual assistimos a um deslocamento na avaliação dos valores humanos. O vencedor egoísta e violento, antes honrado porque forte e vencedor, começa a ser considerado atualmente um criminoso, inimigo da coletividade. Hoje, o herói de guerra, o amo prepotente, dominador, e o hipócrita astuto que sabe enganar, ao invés de incutirem respeito, provocam revolta e são isolados como elementos antissociais para serem eliminados. Nesta nossa época de transição para um novo tipo de civilização, tudo isso começa a se verificar de forma visível, pois já podemos constatar o início da inversão dos velhos valores. A razão desta mudança não é de caráter ético, mas sim biológico. Trata-se de uma questão de evolução. É pelo fato de passarmos ao estado orgânico que adquire valor o fator retidão, o qual serve nesta hora à vida. E também é por isso que se desvalorizam o fator força e o domínio para impor-se, coisas que, pelo contrário, servem ao estado caótico. O problema é utilitário. A retidão é aceita pela vida não por ideologias morais, mas por razões práticas de rendimento. Tudo é relativo e evolui. Acontecerá então que o princípio de retidão e justiça, próprio da lei, superará o sistema vigente da luta. Isto não significa que ela será abolida, mas sim que mudará de forma. Pelo fato de estarmos passando hoje ao estado orgânico da sociedade, o separatismo individualista torna-se contraproducente para a vida, que, por isso, deixa-o de lado como fase superada. Assim, a luta terminará na sua forma atual de seleção do mais forte ou ardiloso no baixo nível evolutivo, para continuar em uma forma mais aperfeiçoada, como luta inteligente, competindo na conquista do desconhecido. Ela estender-se-á a grupos cada vez maiores, nos quais serão coordenadas as funções sociais e se organizará a coletividade. Abre parênteses, a grande síntese. Lei das unidades coletivas. Fecha parênteses. Deverá, assim, desaparecer a luta individual e violenta, que será relegada ao submundo social. Sobre esta prevalecerá um tipo de luta mais inteligente, realizada em nível mental, que não se rebaixa às pueris rivalidades do orgulho humano. Já vemos o trabalho de equipe entre especialistas que unem seus esforços para um fim comum, a coordenação das funções nas grandes organizações industriais e a universalidade da ciência, que não admite barreiras. Assim, a seleção, como é lógico, será realizada em outro sentido, direcionada para produzir um indivíduo não mais forte e isolado, mas sim inteligente e social, com maior aptidão para viver na coletividade e cumprir nela a sua função específica. Isso não nos surpreende, porque já vemos tudo isso realizado na sociedade orgânica de células que é o corpo humano. Para viver de tal forma, é necessário conquistar qualidades diversas daquelas valorizadas no passado, quando a vida encontrava-se na fase precedente de evolução e o sistema de retidão e justiça da lei era próprio de uma fase mais avançada, ainda a ser realizada. Ora, a evolução não pode ser detida, por isso ninguém pode evitar os deslocamentos que ela produz. Portanto, a passagem para esse novo modo de conceber e conduzir a vida não é uma utopia, mas sim uma realidade já em ação, pois constitui um fenômeno que é natural e fatal consequência da evolução. Resolvido este problema, tratemos agora de conhecer mais a fundo a técnica deste novo método de vida, para poder fazê-lo funcionar com nossas mãos. Ao falar de retidão, tínhamos dito que o homem justo, colocando-se na corrente da lei, é por ela protegido e auxiliado. Isso seria uma bela solução para resolver o problema da vida, sendo honestos e colocando-nos dentro da lei, para nos deixarmos assim ser levados por ela. Mas será possível usar esse sistema para alcançar tal finalidade? Para fazer funcionar a lei em nossa vantagem, bastará a retidão ou, por outro lado, precisamos também de outros fatores? Qual é a estrutura deste fenômeno? Dentro de que mecanismos deve encontrar-se o indivíduo para sua vantagem e não para seu prejuízo? Como e em função de que elementos deve ele conduzir-se para conseguir isso? Tudo baseia-se na lei. Porém, ela não é apenas um princípio de retidão e justiça, mas também uma vontade de torná-lo atuante, formando uma corrente de seres vivos que a fazem realizar-se. Podemos representar o fenômeno com a imagem da correnteza de um rio sobre o qual o indivíduo desloca-se com seu barco. Se ele rema de acordo com a lei, isto é, no sentido da corrente, ela o ajudará. Então ele avançará e seus esforços obterão o máximo de rendimento para o bem. Se, pelo contrário, o indivíduo rema contra a lei, isto é, no sentido oposto à corrente, ela não poderá ajudá-lo a seguir em frente. Então ele retrocederá, indo contra a corrente, e seus esforços só obterão rendimento para o mal. No entanto, o fenômeno não se exaure aí. Podem haver outras posições que devemos examinar para resolver o problema apresentado acima, como a questão de ser honesto e deixar-se levar. Se o fato de agir segundo a justiça nos coloca na corrente da lei, então nada impede que, uma vez colocado o barco na corrente, seja possível avançar sem remar. E esta seria uma bela solução, evoluir sem fadiga. Mas por que isso não é possível? Chegando a este ponto, é necessário, para compreender o fenômeno, levar em conta que influenciam como elementos fundamentais da lei não só o princípio de retidão e justiça, mas também o princípio de evolução e, portanto, qualquer movimento com essa finalidade. Assim, a lei exige também o cumprimento deste dever por parte do indivíduo, além daquele outro. Então vai contra a corrente da lei não só aquele que não cumpre o dever de retidão e justiça, mas também quem não cumpre o igualmente importante dever de evolução, deixando de fazer o movimento para realizá-la. Em suma, o homem, embora justo, se não trabalha para evoluir, também é um violador da lei, como o é quem trabalha contra ela. Compreendido isso, vejamos quais são as outras posições, além dos dois casos extremos já examinados, que o indivíduo pode assumir perante a lei. Nos dois casos precedentes, ele se move, primeiro, segundo a lei e seguindo-lhe a corrente. Segundo, contra a lei e movendo-se em direção oposta à sua corrente. Temos depois outros dois casos, relacionados não ao movimento, mas sim à inércia. Terceiro, o homem justo que se recusa a trabalhar para evoluir. Quarto, o homem injusto que igualmente se recusa a aquele trabalho. Estes dois tipos são ambos culpados, pois, dado que a lei é movimento, ficar parado é um atentado contra ela, constituindo uma revolta contra o princípio de evolução, fundamental na lei. Quais são, então, as consequências de se cometer o erro de não trabalhar para avançar seguindo o movimento evolutivo? Para melhor nos exprimirmos, representamos o fenômeno com a imagem de um grupo de seres percorrendo um caminho. Poder-se-ia traçar em um desenho a estrada sobre a qual avança o movimento dessa massa, relativamente àquele percurso, ao deslocamento e às várias posições do indivíduo. Para nos facilitar a compreensão, também introduziremos no fenômeno os conceitos de positivo e negativo. Assim, qualificaremos com um sinal positivo tudo aquilo que está de acordo com a lei e, portanto, progride com o próprio esforço, seguindo a corrente da evolução. E qualificaremos com um sinal negativo tudo aquilo que é anti-lei e, portanto, tende a retroceder, seguindo na direção contrária àquela corrente. Examinemos agora os vários casos expostos acima. No primeiro caso, o indivíduo encontra-se de pleno acordo com a lei, porque é um justo que se colocou e se move na corrente da evolução. Uma vez que aplica os princípios fundamentais da lei, ele progride em positividade, acumulando a seu favor sempre mais valores daquele tipo. No segundo caso, o indivíduo encontra-se em plena oposição contra a lei, porque, além de injusto e situado fora da lei, move-se contra a corrente da evolução. Uma vez que viola os princípios fundamentais da lei, ele regride no sentido da negatividade, acumulando em seu prejuízo sempre mais valores deste tipo. No terceiro caso, o indivíduo está, por um lado, de acordo com a lei, porquanto é um justo, mas, por outro lado, está contra ela, porque, recusando-se a avançar, isto é, a trabalhar para evoluir, senta-se à margem da estrada, fora da corrente evolutiva, que avança. Então, neste caso, temos duas forças opostas. Uma é dirigida em sentido positivo, porque funciona segundo o princípio da retidão da lei, e tende, portanto, a acumular valores positivos a favor do indivíduo. A outra, pelo contrário, é dirigida em sentido negativo, porque funciona opondo-se ao princípio evolutivo da lei e tende, portanto, a acumular valores negativos em prejuízo do indivíduo. Então, a posição de justiça favorável a esse homem, segundo a lei, é neutralizada por sua posição oposta de inércia antievolutiva contra a lei, em prejuízo dele. Assim, a negatividade da inércia que recusa a evolução anula a positividade da retidão, levando o indivíduo a uma estagnação na qual a vida para. O resultado é que ele, permanecendo estacionário em um mundo de movimento, acaba sendo superado pela massa em marcha, resultando disso um retrocesso, porque o movimento desloca tudo para diante, ao longo do caminho da evolução. Para compreender isso, é necessário levar em conta que o fluxo da corrente evolutiva avança continuamente e, portanto, está ligado ao tempo como uma função dele. De fato, definimos o tempo como o ritmo que regula e mede o desenvolvimento do transformismo fenomênico. Ora, esta transformação verifica-se em sentido evolutivo, de modo que o fluxo da corrente evolutiva está ligado ao fluxo da corrente do tempo e, assim como ele, não pode parar. Quem se isola dessa corrente fica estacionado dentro dela, mas ela não pode ser interrompida e continua a avançar. Desse modo, quem para é ultrapassado e deixado para trás, com um movimento equivalente a um retrocesso involutivo, semelhante àquele realizado no segundo caso pelo indivíduo que se move contra a lei, retrocedendo. Eis como a inércia, pelo fato de, também no homem justo, transformar-se em involução, pode constituir um grave prejuízo para ele. No quarto caso, tal como no terceiro, o indivíduo coloca-se contra a lei, porque se recusa a trabalhar para evoluir, colocando-se fora da corrente que avança. Porém, essa sua negatividade, ao invés de ser compensada com a positividade do homem justo, como se dá com o tipo do terceiro caso, é, pelo contrário, agravada pela sua negatividade de homem injusto. Segue-se que os dois impulsos, não sendo opostos um ao outro como no terceiro caso, não se neutralizam, mas somam-se, e isso no negativo. Então, por falta de trabalho evolutivo, o retrocesso involutivo do terceiro caso, próprio do inerte que para, não só se verifica neste caso, mas também é maior, uma vez que o seu ponto de partida, sendo o do injusto e não o do justo, está mais embaixo. O indivíduo do quarto caso encontra-se em vantagem sobre aquele do segundo, porque, enquanto este é ativo de forma antilei, trabalhando para involuir, aquele, com a sua inércia, paralisa esse movimento em sentido negativo, pernicioso para ele. Assim, a sua inércia freia o seu retrocesso, deixando-o em um ponto acima do qual chegaria se fosse ativo como homem injusto, no sentido anti-lei. Eis que, no quarto caso, a inércia, como suspensão de uma atividade negativa, pode representar uma vantagem, porque é um mal menor. Se, para quem avança pelo caminho do bem, parar é um mal, para quem avança pelo caminho do mal, parar é um bem. Em outras palavras, se, para quem trabalha positivamente, parar é negativo, para quem trabalha negativamente, parar é positivo. Cada indivíduo situa-se numa dessas quatro posições, segundo sua natureza e seus impulsos correspondentes, aos quais a lei responde adequadamente. Isso coincide com o que ele merece, porque a estrutura de sua personalidade é obra sua. Com essa técnica automática, cada um recebe a lição a ele adaptada. A lei quer a correção do erro para a salvação do ser, e a evolução é o meio pelo qual isto tem de se realizar. A função da evolução é transformar o negativo em positivo, assim como a função da involução é emborcar o positivo em negativo. A evolução é uma corrente em movimento, dentro da qual a lei quer que tudo avance. Está implícito, portanto, que ela faça essa corrente levar avante quem nela se coloca e, no caso contrário, faça o oposto. Assim, podemos compreender por que isso acontece. E, de fato, a lei ajuda ao máximo o indivíduo do primeiro caso. Resiste ao do segundo caso, colocando-lhe obstáculos, e deixa entregue a si mesmos os do terceiro e quarto casos. Há, porém, um fato fundamental que não admite exceções. A lei atinge fatalmente a sua finalidade, que é fazer a evolução funcionar e, por meio dela, levar todos à salvação. Qualquer que seja a posição escolhida pelo indivíduo, as reações da lei acabarão sempre por corrigi-lo do erro e fazê-lo avançar, seja porque ele é atraído pelo bem que conquista, seja porque ele procura salvar-se do mal que lhe cai em cima. Muitos procuram retroceder e muitos colocam-se de lado para fugir à fadiga de evoluir, mas a grande corrente da lei irá persegui-los, agitá-los e desentocá-los até levá-los à salvação. Não se pode deixar de nascer e viver, como não se pode deixar de aprender e evoluir. É fatal, portanto, o retorno final a Deus. Final do capítulo 5.